foi calado. Não tendo as provas na mão, não sabemos por que vado. Estando longe dele então, não teve companhia e nem reclamar ninguém. Não chegou a ser refém. Thank you.

Agitando o bar, peregrino. apareces logo no ar. Se agitamos sem crer e mesmo o dia vem devagar para te ver. E já rendido vi-te chegar desse outro mundo só teu.

gostar da tua ideia. É que tu não, é que tu não, é que tu não vais lá. Não, não, não, não vais lá. É que tu não vais lá. Qualquer mentira foi feito, já me dá. Cansada de saber estás tu e mais cansado eu também. Que a estrada acaba aqui a cada um por si. E olha quem eu falar-te de amor não ia adiantar. Eu sei que os olhos podiam trair, por isso é bem melhor abrirmos o jogo e partir. Senhora dos dias, má sorte quem julga ter o amor na mão. Pior do que areia, não enche uma mão cheia e muito cai no chão. Saber, cansado de dizer, cansado é a expressão. Fiquemos por aqui, tu segues por aí ou não? Foi bom e enquanto durou, valeu bem a pena. Tu foste princesa, rainha, senhora dos dias. Quem julga ter o amor na mão, pior do que areia, não enche uma mão cheia e muito cai no chão.